asma que me faz feliz. Me deixa relaxado, me deixa relaxado. Que horas são, que horas são? Eu só queria que a sociedade me deixasse relaxado, pra poder plantar em casa o meu baseado. Não tem que comprar porque eu não tenho grana. E eu acho errado ter que pagar por grama que poderia estar crescendo no meu quintal.